servo achado sobre o teu querer. Sei que as provas hão de sobrevir, mas tu comigo estarás. Em tuas mãos me farás descansar. Em tuas mãos me farás descansar.